Não, e a galera bota pra subir o poeirão. E o povo não tem besteira, gosta da zoeira. É paredão tocando piseiro a noite inteira. As meninas chegando e os homens se aproximando. Tá tu vendo o casal se olhando, se conquistando. Pode apagar a luz e acender o candeeiro. Que vai subir poeira aqui nesse piseiro. Subindo o poeirão, vai! A galera bota pra subir o poeirão, vai! Subindo o poeirão, tô chamando piseiro pra subir o poeirão. Subindo o poeirão, vai. A galera bota pra subir o poeirão, vai. Subindo o poeirão, vai chamando o piseiro pra subir o poeirão. Tem pareia não, e a galera bota pra subir o poeirão. O povo não tem besteira e gosta da zoeira. É paredão tocando piseiro a noite inteira. As meninas chegando e os homens se aproximando. Já tô vendo o casal se olhando, se conquistando. Pode apagar a luz e acender o candeeiro. E vai subir poeira aqui nesse piseiro. Subindo o poeirão, vai! A galera bota pra subir o poeirão, vai. Subindo o poeirão, chama no piseiro pra subir o poeirão. Subindo o poeirão, a galera bota pra subir o poeirão, vai. Subindo o poeirão, chama no piseiro pra subir o poeirão. Subindo o poeirão, a galera bota pra subir o poeirão. Subindo o poeirão, que é isso? Que é isso? Bota pra subir! Subindo o poeirão, vai! A galera bota pra subir o poeirão. Subindo o poeirão, chamando o piseiro pra subir o poeirão.